beija-flor veio e beijou você. O sol se apagou, o meu ego morreu pra que a vida te assistisse nascer. O seu perfume perfumou um jardim repleto de flores. O seu sorriso acabou, um mundo cheio de falsos amores e dores. Como num passe de mágica, abra cadabra, minha última rima, suas primeiras palavras, os seus primeiros passos, meus últimos dias. Lágrimas molham meu rosto, mas são de alegria. A cada sorriso seu me faz embargar. Minha voz trava sua mão pequena, aperta meu polegar. Batuco e rimo numa lata de mucilon. Eu brinco de fazer rima com teu nome fora do tom. Vejo o andador, menina se aventura, da cambalhota no berço, doces ou travessuras. Vou no imaginário, fui seu confidente no ventre de sua mãe. E colorimos o berçário, sua blusa RN, a fralda descartável, o lenço umedecido, momento inimaginável. Luzes se acenderam e o meu coração cedeu. Eu morro a cada lágrima sua e renasço a cada sorriso seu. O sabiá cantou, o beija-flor veio e beijou você. O sol se apagou, o meu ego morreu pra que a vida te assistisse nascer. O seu perfume perfumou um jardim repleto de flores. O seu sorriso acabou, um mundo cheio de falsos amores e dores. Plumas e paetês, nossa vida é encantadora. E um buquê de rosas brancas, enfeite de lantejoula. Seu perfume é o futuro, me faz admirar. As paredes do paraíso têm a cor do seu olhar. Nossa, que brisa, ando no campo, sentindo o aroma de orquídeas e papoulas que enfeitam cada canto. O vento leva o tempo e seu adeus em forma de pranto. Pelo laranja do pôr do sol me encanto, como se o mundo fosse o céu, onde pecadores são atores que interpretam santos. Morando sem religião, faz do azul do oceano água benta e seu batismo a base de quebranto. A saudade vem, sem nem dizer porquê. Aflito posso sentir que eu amo você. Como na MPB, o amor é clichê, e cada beijo nosso é o que me faz sonhar. Eu nasci pra viver, eu vivo pra morrer, e morrerei um dia pra saudade se eu deixar. O seu abraço tem o que me faz tão bem, e mesmo com os pés no chão você me faz voar. O sabiá cantou, o beija-flor veio e beijou você. O sol se apagou, o meu ego morreu pra que a vida te assistisse nascer. O seu perfume perfumou um jardim repleto de flores. O seu sorriso acabou com um mundo cheio de falsos amores e dores.